parece que é de bronze. Quando estamos no deserto, parece que Deus não nos responde. Quando estamos no deserto, não sabemos o que fazer. Quando estamos no deserto, não existe esperanças pra viver. Deserto não é fácil não, abrir a boca e cantar. Deserto não é fácil não, ao Senhor glorificar. No deserto é difícil dizer que está tudo bem. Não é fácil estar no deserto e cantar quando nada tem. E quando a gente pensa que não há mais solução, parece que Deus encolheu sua mão e que por nós não mais peleja. Mas quando tudo parece estar perdido, Deus manda as aves de rapina trazer o pão à nossa mesa. A boca e cantar. Eu sei que não é fácil ao Senhor glorificar. No deserto é difícil dizer que está tudo bem. Adorar, exaltar e cantar ao Senhor quando nada tem. Parece que Deus encolheu sua mão e que por nós não mais peleja. Mas quando tudo parece estar perdido, Deus manda as aves de rapina trazer.